Laroê, seu capa preta, Laroê Exu, é Monjo Baixu. Boa noite. Finalmente aprendi a saudar uma pessoa no nome do Senhor. Graças a sua nascimento. Murimá, seja bem-vindo dentro do meu reino, dentro da minha Macaia, que essas terras, não minha, mas de todos aqueles guardiões que trabalham comigo, possam te fortalecer. Eu me sinto muito honrado por ter me convidado. E a energia que corre nessas terras, corre no teu destino e faça diante da sua vida você prospere. Será assim, que assim seja. Muito obrigado. Uma cachaça aí. Você sabe? Thank you. Senhor Capa Preta, primeira coisa eu gostaria de agradecê-lo por nos receber novamente e agora de uma forma diferente, estamos num local completamente diferente e eu gostaria, com esse agradecimento, de perguntar o fato de a gente estar num sítio, nesse local mais aberto, que diferença tem energeticamente ou para o senhor como entidade espiritual? Lá em Jujubá, que você seja muito bem adentrado, e minhas terras estão abertas. Obrigado. Dentro da magia, da espiritualidade, no campo desse, há um encontro de todas as energias. Há um encontro do eixo da Macaia, há um encontro do eixo da Encruzilhada, há um encontro do eixo rei, dos tronos, do rei das falanges. Então, quando se adentra dentro de um campo desse, a força de manifestação da divindade ao corpo do médium, ela se dobra em energia. Por isso que os médiums têm que entender uma colocação e uma situação. Sim. E todas as vezes, que permitido for, estejam no campo da natureza aberta, junto com aqueles que direcionam a sua espiritualidade e façam o manifesto, atraem, busquem a energia para que seja uma energia viva, mais viva do que aquela que quando está dentro do terreiro se manifestando. Porque como bem colocado por você próprio, estamos num campo aberto. E esse campo aberto, qual é o teto dele? O teto dele, qual é a cobertura? É o céu, é o ouro. Então, todos os cósmicos espirituais, todos os elos espirituais estão na sua formação emanando uma energia de alto poder, uma energia que vai mostrar ao médium realmente que ele precisa atuar nesse campo para que a divindade, seja o Exu, seja a Pombogira, ou seja a divindade do outro lado, no seu manifesto, mostre ao médium que realmente ele nasceu para ser espiritualista. Tá certo. Agora, uma pergunta mais técnica. O senhor falou dois nomes que podem ser novos para muita gente. O senhor citou Macaia, como lugar como estamos, e Olorum como tetos, se relacionando ao céu, aquilo que está acima. O senhor poderia dizer como o guardião, o senhor Capa Preto, o senhor Exu, entende a palavra Macaia e o que quer dizer Olorum? A Macaia é a mata, né? Ah. É a maneira de ser colocada por mim, a Macaia, o meu reinado, né? Ah. Como é colocado, como eu chamo de Macaia. Cada um coloca do seu jeito. Tá bom. Mas aqui para mim a Macaia é a mata. A mata. E Olorum é o céu, é a permissão para que o brilho da vida venha das alturas e ilumine a terra. Então também a morada é um campo de atuação do universo que permite a existência de Exu no canal cósmico do Aie, a terra. Entendeu? Então se faz essas três coligações, essas três uniões, e se realmente se faz um grande efeito dentro da vida espiritual de qualquer pessoa que passa pela doação da vida do incorporamento. Então, o Olorum é sagrado, porque todos, para se reverenciar em busca dos seus deuses, levam um pensamento ao superior maior. Uhum. A Macaia, aonde todos os bons espíritos da prosperidade e também guardiões daquele que é Oxóssi, faz a sua morada. E aqui é o meu lugar de descarrego, meu lugar de afirmamento, meu lugar de transformação. Minha Macaia, cada um leva a mata como seu nome, que o próprio imaginário e coração pede para se lidar. Tá. Então, o lugar onde estamos é apenas um ponto dentro da sua Macaia. Dentro da minha Macaia. Entendi. Então, é um ponto dentro da minha Macaia. Tá. É um ponto onde está se agregado, onde está afirmado tudo aquilo que eu preciso para trabalhar na vida do meu médium e na vida daqueles que fazem parte da casa. Então, dá-se a entender que o senhor, para trabalhar na vida do médium, precisa de alguns firmamentos. Todos os espíritos, quando escolhem os seus aparelhos, os seus médiums, precisa-se de alguns firmamentos para poder estar trabalhando na vida do médium. A divindade, quando ela se encontra à passagem da vinda à Terra, para manifestar os seus desejos também como espírito e para dizer também em palavras assentadas aquilo que necessita para trabalhar, é um ponto de equilíbrio. Tudo que é afirmado aqui nessa Macaia ou dentro da casa de Exu é um ponto de equilíbrio, é um portal que dá condição a que tanto ao médium que atua com aquela divindade, quanto aqueles que precisam possam adentrar e receber também o equilíbrio, o sustentamento e a proteção. É nesses assentamentos que são aí colocados em todos os cantos que manifesta a transformação da ajuda àqueles que adentram pela porteira. E esses assentamentos, eles são matéria de interesse pessoal apenas do médium e seu, ou outras pessoas podem ver? Qual que é o limite disso? Não, não é só do meu médium. A manifestação do tratamento desses assentamentos só a mão do médium, a qual eu faço o meu trabalho, é a mão dele que comanda tudo ali quando eu não estou. Agora, os demais que passam por esse campo de atuação dessas energias, automaticamente eles têm a proteção do quê? Da vibração daquilo que foi emanado em cada ponto. Então a pessoa passa, o encarnado passa pela porteira, tem um assentamento ali do guardião da porteira. Ele vai já estar protegido, ele vai estar sendo limpo, sendo purificado, para que ele possa atuar no campo de trabalho e passar pelos outros pontos de energia sem complicação nenhuma. Laroye, Mojibará. Então, um assentamento é um como se fosse um portal mágico que estabelece uma regra naquele local, uma regra de atuação de um guardião da sua parte. Exatamente. Exatamente. É um portal, mas é um portal vivo, elementar, que alimenta o ser encarnado e o ser espiritual. É como o coração dentro do corpo. Ah, tá. Alimenta não é no mesmo sentido que nós usamos de restaurar energia, mas alimenta igual a eletricidade alimenta os nossos aparelhos. Com certeza. Tá, entendi. Agora, o senhor me parece que nas suas palavras iniciais, o senhor incentiva aqueles que estão buscando desenvolver a mediunidade a estar na natureza. Por quê? Porque a natureza é um campo de ação de qualquer espírito. Antes da formação de uma ganga, de uma casa, para que todos entendam, ganga é uma casa. Antes da formação de uma casa, a atuação de todos os espíritos, o manifesto de todos os espíritos, era na natureza aberta. Então dá a colocação a qual o fortalecimento, a presença da energia, como eu disse a você, se dobra. Então todos aqueles que se colocam a estar dentro da prática da religião, dentro da prática do incorporamento, precisam sempre estar dentro do campo da natureza para se fortalecer. A natureza é o encontro de Exu, é a terra, é o fogo, é a água, é o ar. Então, todos esses elementais fazem parte de Exu. Faz parte da trajetória que Exu já se formou e traz para a terra, às vezes só mais um espírito. Um espírito não precisa nada disso. Mas e aquele que compõe a passagem do espírito do mundo? Aquele que compõe a passagem do espírito no mundo necessita do equilíbrio da terra, necessita do equilíbrio do fogo, necessita do equilíbrio da água, necessita do equilíbrio do ar. Então todos esses manifestos, todas essas louvações pela sabedoria, pela existência e energia da divindade, elas se transportam para o médium, para que o médium possa ter realmente uma verdadeira atuação dentro do campo mediúnico. Sem esse campo, esses campos de trabalho, é impossível um médium se colocar que é um médium. Tudo que é perfeito, encerado, tudo que brilha demais, fica muito mais fácil, que não suja lá, não suja as vestes. Mas desde o momento que você sai para a natureza, e faz o manifesto também de sujar as vestes, é que foi de muito bom agrado o manifesto daquela entidade, porque ela sentiu todo o canal cósmico da vivência dos elementares, dos quatro elementos da natureza. Eu gostaria de fazer um breve parênteses, porque o senhor falou numa língua estrangeira, perguntar se o senhor se importaria em traduzir ou não é hora. Esse salvamento que eu dei aí, essa minha fala, é. Ela foi colocada como em africano, é. Devido ao que vocês presenciaram aqui. Foi. Do meu lado, que eu posso dizer para vocês quem é, é o manifesto do grande guardião que está me guardando aqui, o outro que está aqui do meu lado. Aqui. E ele disse, em uma atuação, uma palavra para mim, eu respondi a ele. Ah, eu, que tá. Quer dizer assim, pode ficar tranquilo que nada está me ofendendo. Ah, ainda bem, fico feliz. Porque ao mesmo tempo nós escutamos um barulhinho na telha, eu imaginei que tivesse conexão. Aqui você vai ver todo tipo de barulho que você acha que vem de cima, mas está vindo da terra. Tá bom. Ah, o senhor explicou da importância do equilíbrio entre os elementos. Eu falei com um outro Exu. Vou fazer uma colocação para você. Por favor. Se você concluir a sua pergunta. Tá. Não precisa se assustar com nada. Não, mas é. Aqui tudo é vivo. É que eu quero entender, eu gosto de entender, eu sou curioso. Mas não é por medo, não. Olha, o senhor explicou da importância do equilíbrio entre os elementos. Eu gostaria que o senhor tomasse um pouco do tempo do senhor para explicar para a gente a importância de cada elemento na nossa vida. O fogo faz o quê, meu menino? Ah. O fogo aquece. É. O fogo dá oportunidade para vocês terem o quê na matéria de vocês? O desejo e, além disso, o alimento para que possa alimentar o canal cósmico carnal. Tá. A água dá o direito a vocês à purificação. E dá o direito a você da sobrevivência, que é o ângulo da vida. Tá. Certo? Sim, senhor. Ou não? Tá certo. Tá certo? Tá, eu vou assinar aqui, ó. Então, fogo. Fogo. Sim, senhor. Terra. Quantas coisas vêm da terra para que vocês possam se alimentar? Diversas. Os pés de vocês andam no vazio, no vago, ou sustentado pela terra. Pela terra. Então olha a grande importância. Qual é o corpo que se manifesta sem o poder do ar? Tem vida sem o ar? Não. Ah, não. O ar ele se transporta em oxigênio. É. Esse oxigênio vai ser filtrado para o cérebro. E o cérebro vai dar razão para que o manifesto da vida continue. Tá. Sem esses quatro elementos é impossível viver. Tá. Porque um elemento precisa do outro. Entendeu, não? Sim, senhor. Agora, o senhor sendo mestre na arte da magia, eu conversando com um guardião uma outra oportunidade, acabou o charuto, ele disse que não poderia mais continuar falando. Depois eu pedi explicação, ele disse, é que o meu aparelho, o elemento do meu aparelho é o ar. O meu elemento é o fogo. E é preciso esses dois elementos para que a mediunidade consiga proporcionar esse canal, mediunidade do aparelho, para que eu possa conversar com você. Então aí vimos dois elementos, essa pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. É assim que cada pessoa tem um elemento próprio e esse elemento, o Exu também tem o seu elemento e tanto a bebida como o líquido da bebida, a fumaça, o fogo do cigarro e a terra presente nas ervas, faz com que essa conexão entre humano encarnado e Exu, entidade desencarnada, aconteça para que a mediunidade possa ocorrer de forma estável, igual estamos vendo? Veja bem a minha colocação, você. Eu posso parar com todo respeito a esse guardião a qual você adentrou em palavras com ele. Claro. Eu posso parar aqui de beber o meu ontinho, a minha bebida, e não ter o meu charuto para fumar, mas não vamos deixar de ter uma longa conversa. Né? Os elementais, que eu digo da natureza, não são os campos elementais disso que eu estou fazendo. Isso aqui é para um trabalho de purificação, de transformação, e que eu possa estar aqui com todos vocês que estão presentes aqui, fazendo uma atuação de uma manifestação para sustentar tudo que tem aqui dentro que você está olhando. Então, cada guardião tem o seu elementar. Se esse guardião achou pelo direito que o fumo, né, não poderia estar naquele momento sendo deixado, e ele não poderia continuar se direcionando a você em palavras, é uma filosofia de trabalho a qual cada casa, cada incorporação, cada mentor ou cada guardião carrega. Mas eu faço a colocação de uma separação, de uma divisão. Ao momento que eu disse a você, dos quatro elementares da natureza, mesmo que seja ofertado pelo destino da natureza, o fumo que vem da terra e passa pelo processo de uma secagem para que possa ser formado o tabaco, para que seja fumado. Exatamente? Exatamente. Afermentado ou tinha bebida para que seja, tenha um paladar e esse paladar seja o sustento do agrado, não venho me colocar como desagrado fazer e dar continuidade àquilo a qual se precisa se realizar. Então os quatro elementares ofertam essas coisas, mas é como eu disse, cada aquele que carrega o seu elemento, sabe, um médium é Oxóssi, um médium é Ogum, um médium é Xangô, um médium é Inhaçã, é Manjá, é Nanã, é Aluvaiá, Aluvaiá é filho de Exu de frente, faz parte do campo da natureza. Aquele médium que é Exu de frente, ele sustenta três equilíbrios da natureza, que é o fogo, a terra, certo? Fogo, terra e o ar. Esses aí são os três pontos que quem é filho de Aluvaiá, quem é filho de Exu carrega. Mas todos os outros também têm os seus elementares. Mas o médium, ele não pode viver somente pelo elementar da natureza. Ele tem que viver pelo sustentamento que a natureza dá a ele o direito para fazer com o seu espírito. Entendeu? Alguma dúvida em cima disso? Esse sustentamento, ele já ocorre no período entre vidas, quando ele programa a encarnação, que é colocado no perispírito dele para se manifestar em determinado momento da encarnação? Não, nem todos. Tá. Existe, nesse atual momento da vivência de vocês, crianças que estão vindo ao mundo já com processo de alta evolução. Mas não estão trazendo, nesse processo de alta evolução, os seus cósmicos de vidas passadas. Porque como se faz a passagem de um caminho para o outro, aquele cordão umbilical é cortado. Então a pessoa vai passar a viver só a instância daquele momento, daquela vida. Então quando a entidade traz esses fundamentos, não é que o médium já vem trazendo isso de vidas passadas. Ele precisa fazer o sustentamento presente dele, atual dele, naquele momento que ele está fazendo a vivência no mundo da espiritualidade. Diversos dizeres e dizeres e dizeres dos próprios seres encarnados, que muito movimento cósmico vem se trazendo de lá. Mas o próprio ser que está atuante em vida encarnada para trazer o conteúdo de lembranças e lembranças antas de passagem, é muito difícil, porque vai demorar muito, isso aí demora muito. Eu, como guardião de vidas passadas, para mim poder chegar até o meu médium e dar a ele toda a condição de todo o meu conhecimento de vidas anteriores que vivi, demorou muitos anos. Então, o ser encarnado precisa passar ainda por um período de alta evolução para poder resgatar alguma coisa. Às vezes diz assim, nós estamos na prática da espiritualidade com vocês encarnados, para que vocês resgatem. Mas o resgatar que se diz é que você deixou alguma coisa entreaberta e essa coisa que você deixou entreaberta precisa ser fechada. Não é lembranças de vida passada. Tá. Entendeu? É alguma coisa que no seu oráculo ficou aberto, que na sua vida esse oráculo, pela ordem dos deuses, ainda está aberto e você precisa fechar. Fazer a formação dele. Entendeu? Sim. Seria isto que incide na obrigação da prática da mediunidade nesta encarnação. Exatamente. Uhum. Estamos nos entendendo bem, seu capa. Muito obrigado. O senhor... Que bom. Precisa falar com ela. Tá. O senhor falou, e eu gosto de voltar nesse assunto, porque às vezes quem está ouvindo entram termos novos para as pessoas, então eu gostaria que o senhor nos esclarecesse a respeito que o senhor falou. Quando é filho de Exu, tem três elementos: fogo, terra e ar. Agora, já estou ouvindo gente dizer, mas Exu é espírito, como é que pode ser filho de Exu? O senhor se referiu a orixá, não foi? Orixá. O senhor pode dizer para essas pessoas o que é um orixá? O manifesto do Aluvaiá, do Exu orixá, é totalmente diferente de um Exu de rua, de um Exu de trabalho. Eu sou um Exu de trabalho. Eu sou um Exu de rua, de encruzilhada. O Aluvaiá, o Exu orixá, o manifesto dele, ele não vem trazendo uma capa, ele não vem trazendo uma cartola, ele não vem trazendo um charuto, ele não vem trazendo uma garrafa de otim. O manifesto dele é com seus cordões de búzio, é com as suas cabaças, é com as suas danças, e ele não fala. Um orixá Exu para falar é só quando o médium tem muitos e muitos anos dentro do conceito do desenvolvimento, do incorporamento, das feituras, das obrigações. Então isso lá na frente, numa outra oportunidade, nós chegaremos a essa parte para que não se confunda o seu trabalho que você está fazendo, claro, de Umbanda com nação. Sim. Entendeu? Agora, na Umbanda, esse em particular, nós não estudamos, ou eu não entendo, mas entendemos que existem sete linhas dos orixás que regem o trabalho da Umbanda, não é assim? Que, no qual esse não se inclui. Na Umbanda existe sete linhas. Isso. Mas não são sete, na verdade. Ah. São mais que sete, porque existe o guardião que é Exu que toma conta dos caminhos. Ah. Sete linhas, sete da parte da direita, do manifesto das entidades da direita. Né? Ah. Consagrados também, divindades sagradas. Mas se coloca no direito também de incluir, poucos conseguem incluir isso, que Exu também está ali. Exu o quê? Exu manifesto de trabalho, Exu manifesto de atuação, de caridade, de transformação e também de riqueza, que é o Exu que usa capa, usa cartola, usa o fumo, usa a bebida. Entendi. Eu, então não só se forma por sete, se forma além de sete. Ah. E quando uma pessoa ouve dizer Oxalá, Iemanjá, Ogum, Oxóssi, Iori, Iorimá, Oxum, e estes nomes se referem a orixás, não é isso? Dentro da Umbanda é colocado como os orixás da Umbanda. Tá bom. Tudo bem. E aí o senhor citou que Exu é um que não está incluído nesse, mas faz parte. Faz parte. Não é colocado como orixá, mas é colocado como movimento de trabalho. Ah. É um guardião, não é um orixá. Porque Exu manifesta as suas energias na rua, nas encruzilhadas, na macaia e diversas coisas, que Exu ele traz o conhecimento daquilo que ele obteve de todas as caminhadas, a movimentação dos desejos encarnados, do povo encarnado, para que faça a situação da ajuda decorrer em cada dia. Então Exu não pode ser considerado dentro da Umbanda como um orixá, mas sim como um guardião, mas sim como um elementar que transporta a modulação da vida. Entendido? Sim. Um elementar que transporta a modulação da vida. Da vida. O senhor gostaria de expandir um pouco no significado dessa frase? Quando eu digo a modulação da vida, todas as pessoas que procuram uma casa para se tratarem, que se agrega uma energia negativa cósmica muito forte, aquela divindade da direita, a primeira coisa que ela fala, você precisa passar pelas mãos de Exu, para Exu fazer um descarrego, para Exu fazer um sustentamento. Então é a modulação da vida daquela pessoa. Entendi. Então, é ali que Exu vai estar atuando, vai estar manifestando, vai estar trabalhando para que a vida daquela pessoa seja sadia. Então, somos nós que fazemos todo o processo da limpeza. Eles lá abençoam e nós modulamos. Entendeu? Já é a segunda vez que essa palavra sustentamento acontece na nossa prosa, no nosso diálogo. Como é que o Exu faz o sustentamento de um médium depois que esse médium passou pela direita e foi enviado para Exu? Aí vai ser colocado ali os padê, vai ser colocado ali o dever do assentamento das velas, vai ser entregue o que o Exu gosta de beber, o que o Exu gosta de fumar, o que o Exu gosta de sentir o aroma da comida, do padê. Quando fala sustentamento, o seu corpo está sustentado pelas pernas. É. Ah, mas será que as pernas é o sustentamento de tudo ou é os pés? Então vamos lá nos pés. Então o Exu é os pés. Porque às vezes o ser encarnado faz uma colocação. O meu tronco, o meu corpo está sustentado pelas pernas. Não, está errado. Está sustentado pelos pés. Porque se você tirar os pés e só deixar as pernas, cadê o corpo sustentado? Bem entendido? Então o canal de Exu no elemento de transformar, de sustentar e modular a vida da pessoa, é isso aí. É pegar e falar, ó, precisamos fazer um padê, precisamos tratar o seu Exu para que ele dê oportunidade que o manifesto da direita seja suave, seja formoso, seja belo, e ele esteja feliz atuando na sua vida para que você também possa estar bem. Então o Exu é isso, a modulação é essa, o sustentamento é isso. Tá bom. O senhor falou padê. Essa palavra... não é portuguesa, é? Ou é uma comida específica de algum lugar? Não, é aquilo que se oferta dentro de farinha, carne e pimenta para ele comer. É, nós colocamos padê, porque veio de fora já se trazendo essa palavra para que fosse dita para Exu. Ó, Exu, está aqui o seu padê, para você fazer isso, fazer aquilo, e Exu fica satisfeito. Então podia se falar, ó, Exu, está aqui a sua farofa mexida. Mas, pô, fica tão desagradável a palavra mexida. Padê é uma coisa mais... Claro. Coisa clara, bonita, respeitosa. É, né? Claro. Ah, é, realmente. Eu concordo. Sim. É assim mesmo. Para complementar a essência do momento, por favor. As pessoas precisam ver que o que se oferta e o que se direciona para Exu tem que deixar de ser porcaria, porque Exu gosta de coisas boas. Tá certo. Olha, o senhor disse tratar Exu, que Exu gosta de beber e de fumar, e de ser tratado com coisa boa. Com esse trabalho, muita gente deixou de ver Exu como espírito inferior e estão vendo Exu pelo trabalho que eles fazem, pela importância deles na vida da gente, sobretudo na Umbanda. Mas aí a gente ouve, tratar Exu e gosta de beber e fumar, a gente associa a espírito menos elevado. O senhor gostaria de esclarecer para essas pessoas sobre esse tal de gostar de beber e fumar? Nada mais, nada menos do que é uma maneira de tirar o que está podre e colocar o que é sadio. É uma maneira de limpar, é uma maneira de descarregar as impurezas, é uma maneira de interagir na vida do médium, que o médium está incorporado com o seu Exu ou com o seu ente que está precisando. Ah. E eu estou maior. E eu estou bebendo. Quem está bebendo sou eu. Isso. Eu estou bebendo aqui. Ah lá. Se existe algum processo negativo no corpo do meu médium, negativo, que precisa ser tratado, com isso aqui que eu estou bebendo, eu transformo da cachaça à cura. E essa cachaça, pela magia colocada aqui, ela vai entrar pelo corpo e vai fazer a transformação. Isso aqui, como eu disse, tem alguma energia negativa agregada com um ou com o outro, a fumaça que sai daqui, isso aqui não é como vocês encarnados que dizem, eu vou chupar a fumaça para dentro, eu vou tragar, né, assim? Eu vou tragar, vou chupar a fumaça para dentro. Espírito não faz isso. Não faz isso. Espírito, ele usa isso aqui para ver a fumaça sair, correr e trazer a purificação. Você vê o mato verde, você fala, o mato verde eu não posso pôr fogo, pode? Não. Aí o mato seco, você faz um montinho dele, põe o fogo, dá aquele cheiro leve, aquele cheiro gostoso. É. Sim, senhor. Não é assim? Sim, senhor. Então aquela fumaça passa por ali e vai descarregando a mesma coisa aqui. Automaticamente é uma purificação. Não é vício. O vício é do ser encarnado, não é do espírito. E o meu médium não tem vício. disso aqui nem disso aqui. É. Então, se ele não tem, eu posso fazer muito bem uso para transformar tudo aquilo que eu tenho que transformar. Agora, tem médiuns que não sabem fazer o conteúdo do uso da vibração espiritual e interferem no manifesto das suas entidades. E não é o espírito que está fumando, é o médium. Não é o espírito que está bebendo, é o médium. Então isso vai ser o quê? Um atraso no caminho da evolução desse médium. Agora, mas seu capa, se dentro das casas sabe que isso não é favorável, porque tem muitos médiums que abusam e que fazem uso de si próprio e não pela divindade, eu também digo, é colocado no pensamento da consciência, inconsciência de cada um, que quando se adentra para dentro de uma casa espiritual, tem que viver a espiritualidade. E quando você deixa que a espiritualidade venha fazer o que ela tem que fazer, você sai sadio. Quando você interfere para que seja o seu manifesto, sua vontade, muitas coisas lá na frente vai se atrapalhando. Então isso aqui é um ponto de purificação, de limpeza, de sustentamento, de força e também para que o médico, quando se incorpore, sinta aquele calor gostoso no fogo, aquela vontade de viver. Viver livre para as coisas boas que a vida oferece. Que a vida oferece. Tá certo. Entendeu? Eu só queria poder fumar aqui um pouquinho. Tá certo. Para cumprimentar aqui o chapéu. É, completa a história. Agora, seu capa, muitas vezes nós encontramos Exus que ou não tiveram processo de encarnação na Terra, ou Exus que tiveram encarnação na Terra, mas há muito tempo atrás. Então, quando ele fala, eu gosto de um cigarro bom, eu gosto de uma bebida boa, se ele nunca provou daquela bebida encarnada, ou nunca encarnou aqui, como é que funciona isso? Essa colocação que você fez aí, né? Todo Exu passou pelo plano da encarnação. Na Terra. Se não tivesse passado, não seria Exu. O que se faz ser Exu? O que se faz transformar pela nossa primeira conversa, eu já disse a você, existe um plano lá, vai ficar lá até que seja resgatado pelo guardião elevado para se transformar em um Exu. Se não passou pelo canal cósmico do erro, das coisas visíveis da Terra, para quem que vai ser um espírito, um Exu, hein? Não tem fundamento isso. Tá. Só é Exu quem passou pelo canal cósmico. Só é Pomogira quem passou pelo canal cósmico, que sentiu o gosto de alguma coisa que foi usada demais e depois foi cobrada demais. Entendeu? Entendi. Então, com todo respeito, aqueles que se colocam que nunca tiveram na Terra, então não estão no lugar errado, estão trabalhando com a magia errada e abre a boca e diz que não é Exu, porque quem falar isso aí, um Exu falar isso aí, ele está completamente errado. Porque só vira Exu quem passou pelo mundo do encarnado. Não tem como ser Exu sem passar por aqui. Não tem como ser Exu. Não tem como ser Pombogira sem passar por aqui, sem sentir o gosto que é bom, sem passar pelos desejos, sem passar pelas vontades, sem passar para obter aquilo que se quer. Tudo isso é transformação na vida cósmica. Se nós formos designados para viver tão próximo de vocês, é que pelo raciocínio daquele que deu permissão para que Exu e Pombogira vivesse tão próximo de vocês, é que somente nós, só nós, para estar tão próximo, para entender tudo que vocês sentem. Então tinha que realmente estar aqui. Tá. Aproxima as experiências que vocês tiveram, permite que vocês entendam as nossas dores e necessidades, erros e acertos. Exatamente. E fraquezas. Exatamente. Exatamente pela nossa vivência e nossa passagem no mundo de vocês, é que foi dado a nós o direito de interferir, porque nós estamos agregado, colocado no mundo mais próximo de tudo aquilo que vocês sonham, de tudo aquilo que vocês vomitam e de tudo aquilo que vocês comem. Claro, claro. Sim, senhor. E sobretudo no campo, porque Exu, sobretudo de uma certa hierarquia elevada, ele é mestre na arte da magia. E se cada planeta tem uma matemática específica para a vibração da sua matéria, é necessário, então, como o senhor disse, que o Exu seja conhecedor daquele planeta, né, que já tem habitado ali. Todo Exu é conhecedor de um elementar. Eu não vou nem fazer essa colocação à sua resposta de um plano. Sim. Mas ele tem ali um conteúdo daquilo que viveu. E daquilo que viveu ele faz, dentro do manifesto dele, uma força muito grande para interagir no lado e na vida daquele que está encarnado, que está ali vivo, que não pode, às vezes, por si próprio, fazer aí uma transformação sozinho. Então, todo Exu, ele traz com ele uma vibração tão forte da sua alta magia de conhecimento no mundo carnal, que ele tem a permissão de realmente interferir pelas ordens maiores. Quando é dada a permissão. É isso que eu vou perguntar. Quando dada a permissão. Porque o seu Zé já falou, o senhor falou uma outra vez, ninguém faz nada sem permissão e não é Exu que vai fazer. O senhor falou isso. Exato. Fala. E não é nada feito com querer do Exu. Ah. Não é nada feito com querer da divindade. Nós também recebemos as nossas ordens e temos que ter ali também o conteúdo da obediência. Porque às vezes eu vou dizer assim, aquele que gosta de beber tanta cachaça e andar caindo pelas estradas da vida quer melhorar? Não, senhor. Aquela que escolheu ser uma meretriz e quer viver naquela situação, nós podemos interferir sem ser um movimento de mudança dela? Não, senhor. Não. Então só vamos interferir em cima daquilo que foi designado para nós tão próximo de ser encarnado, que a ordem diga, pode com amor, pode mudar e nós vamos mudar. É disso que eu quero falar sobre a ordem e o que a ordem diz e como o ser humano pode influenciar nessa ordem de dizer as coisas através das oferendas. Eu não vou nem dizer para você, a respeito das oferendas, das obrigações, é necessário do médium. Tá. O médium, ele interfere no processo de trabalho espiritual quando ele não quer evolução, ele quer somente regredir. Porque tem muitas matérias que estão dentro do trabalho atuante, do incorporamento das divindades, que aquele mínimo para ele é o suficiente. Ele não consegue enxergar além daquilo. Então, como que o espírito conhecedor de alta magia pode ofertar a ele a condição para que ele possa evoluir, se só aquele pouquinho que ele vê todos os dias para ele é o suficiente? Nossa. Não tem como. Claro. Agora, por exemplo, seu Capa, se eu tenho mérito de construir minha casa com o suor do meu rosto, mas eu sei que com as minhas condições eu vou levar 5 anos. Muita gente diz, olha, vai lá, conversa com o seu Exu, faça uma entrega para ele numa encruzilhada e a sua casa, no lugar de sair em 5 anos, sai em 2,5. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa ideia. Quando se fala, vai lá, faz uma entrega para o seu Exu, que o Exu vai ajudar você a conquistar isso aí mais rapidamente, é que aquele canal cósmico que está sendo ofertado ali, ao campo da natureza, ele vai soltar, ele vai inalar para a vida daquela pessoa um fortalecimento para que no processo do dia a dia a coisa vai se transformando mais rápido. Não é que Exu vai entrar e vai falar, não, eu que vou construir, eu que vou fazer. Nós vamos abrir portas para que as coisas aconteçam. Tá certo. Então é útil essa entrega? É obrigatório. Eita. O médico que não faz as suas entregas, ele não tem sustentamento de Exu para trabalhar. Por isso que muitos estão vagos, estão vazios. Porque deixam de ofertar as coisas necessárias para o seu protetor, das suas costas, da sua vida, dos seus caminhos, que constantemente, todos os dias, está na rua, que é Exu. Então, a entrega das obrigações, dos padês, das oferendas, das comidas, dentro da filosofia, da magia espiritual, é obrigação, é dever. Não é dizer, eu vou fazer quando eu quero. Receber um chamado, tem que construir, tem que fazer. Agora, tem muitos médicos que deixam passar uma era, duas eras, três eras, vai levando, mas depois o cacete vem. Depois a rasteira vem, ou no amor, ou no trabalho, ou em qualquer coisa vem, sabe por quê? Porque você deixou alguma coisa lá que você não cumpriu, você deixou alguma coisa que você só viu as suas vontades, as suas realizações, mas você esqueceu que você está no manifesto da espiritualidade, que necessita daquilo para atuar na sua vida, para lhe ajudar. Então é dever e obrigação. Sem isso, é como eu disse, o corpo pode viver sem água, pode viver sem o alimento, pode viver sem a terra, pode viver sem o fogo. Então, se tudo isso compõe a natureza e a vida do ser encarnado, para a espiritualidade interagir na vida do médium, ele também tem que se debruçar, tem que se entregar para a realização das suas oferendas, das suas obrigações aos seus deuses, para que esteja sustentado, esteja ali fortalecido, para que de passo em passo a vida vá se transformando, as conquistas vão chegando. Ah, seu capa preta, que processo de espiritualidade é essa que é uma troca? Uma troca, a vida é uma troca. Sabe por que a vida é uma troca? Se todos os dias você vestir a mesma roupa, você vai feder. Estou errado? Não, senhor. Se todos os dias você não usar uma água que foi criada pelo produto químico para ser cheiroso, você só vai ter o cheiro da pele. E aí não troca a veste, vai feder. Então a água, pelo produto químico que foi criado para ser cheiroso, ou até mesmo pela essência de uma planta, quando você joga, você sente o perfume gostoso, sabe? Nossa, estou bem. Chega perto de alguém, olha que cheiro agradável. A manifesta das obrigações é bem por aí. É quase na mesma altura. Entendeu? E ó, aqui tem, pode ir. Sim, com certeza. Olha, o senhor já até sabe que eu vou insistir um pouco nisso, porque a visão das pessoas é o seguinte: eu fui lá, coloquei uma comida para Exu, e aí ainda a gente na Umbanda se refere, o Exu vai comer. Mas isso é uma forma de brincar dos Exus, né? Não é que vai comer, ele vai fazer essa transformação que o senhor fez, agregando no campo cósmico da pessoa, como se tivesse investido numa conta bancária espiritual. É mais ou menos assim. Exu é boca que come de tudo. Só no, eu ia falar uma coisa. Exu é uma boca que come de tudo. Exu, como eu acabei de falar para você um pouco atrás, Exu gosta de tudo que é bom. Né? Então, o que acontece? Eu não sei se essa colocação aí é o termo certo de uma... Aonde guarda os patacos, né? Sim. Mas eu vou dizer assim, Exu é o melhor atrativo para a vida ser melhor. Tá certo assim, não? Tá bom, ficou bom. Tá bom, não? Tá bom. Exu é o melhor atrativo para a vida ser melhor. É como se sentir o cheiro de uma carne assando e a boca encher de água para querer comer. É bem por aí. Eu tive uma oportunidade há algum tempo de falar com o seu Tranca-Rua das Almas. Ele falou, eu sou cobrador. Aloê, Mojubá, Tranca-Rua das Almas, um grande guardião. Ele falou, eu sou cobrador, dona, eu sou cobrador. Ele me avisou e disse. E aí a gente diz, olha, isso é gente que não entende, não estuda a Umbanda ou os Exus. Mas eles colocam isso e esse trabalho para desmistificar isso. Você mexa com um Exu uma vez, faça qualquer oferenda, nunca mais ele sai de sua vida. Eu não vejo assim. Eu como Exu, claro, de trono. Para que eu vou perseguir quem não presta? Como se fossem importantes, né? Para que eu vou fazer ser importante o que naquele sentido da própria vida é impuro? Não, claro. Então, claro. Não. É. Então, eu não vou fazer essa questão, não. Eu já disse várias vezes para todos que me assistem num trabalho espiritual meu. Uhum. Eu, capa preta, quero bem estar com quem bem queira estar comigo. Uhum. Se acha que vai me entregar alguma coisa e depois eu vou ficar em cima, eu não, cada um que se assuma os passos da sua própria vida e pague por ela, porque a minha caminhada espiritual eu já tenho muito a fazer. Então, vamos tirar essa colocação. Claro, claro. Meu. Porque é outra coisa, as pessoas têm esse mistério de dizer, olha, não entre na Umbanda, porque se você entra na Umbanda, depois eles não deixam mais sair. Também não é real, não é verdade? Eu acho que na colocação que o Zé Pilintro deu para você, ficou muito bem. Ficou. Eu acho que aquele que entra e que sai, um dia vai ter que retornar por uma porta. Um dia vai ter que retornar por uma porta. O que eu quero dizer? Sim. Você nasce e volta para onde você nem se lembra que veio de lá. Ah, sim, mundo espiritual. Você entendeu? Sim. Então, a vida espiritual daqueles que acham esperto demais, que vão começar uma coisa e depois vão largar e vão embora, lá na frente vão ter que retomar o caminho da vida. Mas por quê? Porque os espíritos estão perseguindo? Não. O próprio negativo da vida cósmica daquela pessoa vai colocar aquela pessoa numa situação que vai ser obrigada a retomar o caminho para fazer aquilo que eu acabei de falar lá atrás, fechar aquele elo que ficou aberto. O senhor falou mesmo lá atrás, depois tem que voltar e fechar. Exatamente. É o que acontece, passam, saem, acham que, não quero mais, não dá mais, eu estou desgostoso por isso, por aquilo. Então, é sinal que o seu caminho está aberto para você e vai. Quando chegar alguns tempos atrás, nos encontraremos novamente e eu quero ouvir você dizer assim, poxa vida, vou ter que recomeçar tudo, vai ter que recomeçar, porque você quis, poderia estar à frente de muitas outras coisas. Tá. O senhor falou que o senhor às vezes não, obviamente um Exu não tem interesse, mas como antes falamos sobre hierarquias de Exus, então é assim que todos os Exus, de todos os Exus, nenhum vai ficar correndo atrás da pessoa que lidou com ele? Eu não posso dizer que seja todos, eu estou dizendo naquilo que para mim presta, está útil, está bom para mim. Tá. Se eu vejo que não, agora o tranca-rua é diferente. Uhum. Tranca-rua já é outra coisa. Uhum. Aí ele responde nas ações. Claro, claro. Então cada Exu tem a sua maneira de mostrar o seu trabalho, se ele acha que ele tem que perseguir ali e mostrar sobre os deveres da hierarquia, que a pessoa tem que ter o seu respeito. E eu não acho que sou como um Exu guardião de tronos, como um Exu sentado, que eu tenho que me preocupar com isso, não. Claro, eu claro. Tenho que me preocupar com aqueles que realmente estão devotados e olhados para mim, dizendo, seu capa preta, me encubra, me ajude, me dê caminho. Agora, aquilo que fede, se todo dia a carne que toma banho fede, eu vou me preocupar com isso. Certo, que entendi. Agora, só transformando isso em outras palavras. Existe de tudo, mas na Umbanda não existe de tudo. Na Umbanda é somente a prática do bem, quem vem pratica caridade, vai para casa tranquilo, quer ir embora pode ir, vem todo mesmo jeito que entrou pode sair, não é assim? Só que é assim. Entrou, já começa um processo de atuação naquele elo que estava aberto. A pessoa saiu, vai deixar aquele elo sem formação. Então, pode entrar, pode sair, vai de cada ser encarnado nas suas razões e razões e nas suas ignorâncias. Nem todos estão preparados para seguir a missão da espiritualidade como a espiritualidade determina. Uhum. Tem uns que acham que vão dentro de uma casa e estão dentro da casa deles, física. Uhum. E acham que pode fazer o que bem quer, não é assim? Uhum. Dentro de uma casa espiritual existem as suas hierarquias, suas ordens. E muitos não querem cumprir. Então acham que não está bom, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ah. Claro, isso é falta de respeito com o sagrado que está acontecendo ali e, como todas as coisas no mundo, tem sua própria responsabilidade com a qual arcar. Exatamente. Isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Outra coisa que eu peguei nessa explicação, que foi muito sucinta, mas muito boa, é que esse elo aberto, quando a pessoa entra, ela está trabalhando naquilo que ela deixou aberto, não é? Exato. Vira as costas, sai. Dá tudo errado. É porque o elo continua ferido, continua aberta, tá doendo, culpa o Exu. Mas é assim. Ah, lá. Todos aqueles que não conseguem atuar na perfeição daquilo que é imperfeito por si próprio, tem que achar um condenado para condenar. É. E qual que é? É o Exu. Pomagia. Qual que é a pomagia? Qual que é a espiritualidade? Por quê? Porque ele não tem coragem de apontar o seu próprio indicador para si próprio e falar condenação e errado sou eu. Entendi. Entendeu? Sim, senhor. E como o senhor mesmo disse, nada que vocês fazem, vocês não podem fazer as coisas que vocês querem, é tudo com autorização superior. É autoridade. autorização e permissão dos maiores. E existe isso. A ordem vem do superior e está certo que também no campo de energia que eu estou trabalhando aqui, aqui eu faço, aqui no que é meu, aqui que está sentado, eu faço. Tem coisas aqui que todos saem e eu fico aqui só no manifesto do trabalho, que eu não vou prolongar a conversa que é. Tá, não, tudo bem. É um erro meu. Sim, senhor. Tá. Agora, por falar na magia existente aqui, eu tenho certeza que muitos observadores já perceberam que, além da garrafa e do charuto, o senhor também está segurando uma espada. Atrás do senhor temos duas velas e uma imagem. Eu gostaria de falar, se, conforme o senhor vai permitindo, primeiramente da espada. O que significa a espada para o senhor? Numa das minhas vivências, na vida passada, eu iniciei, vou dizer, uma religião. E quando eu iniciei essa religião, alguns pontos cósmicos que estão aqui fez parte da minha vida. Uhum. E a espada simboliza pelos reis, pelos impérios dos reis, o poder e a verdade. Então ela na minha mão representa o poder e a verdade. Esse aqui é um grande senhor de alto mistério. Essa divindade que está aqui, nesse formato, é ignorado pelo ser encarnado, que é visto, esta divindade, como dentro de uma casa de Exu, como maldade. Não. Isso aqui é prosperidade para quem sabe atuar trabalhando com ele. É prosperidade. Esse Deus do nosso mundo, esse Deus do nosso mundo, olha a palavra colocada, vamos fazer o desagrego. Deus que vocês conhecem superior. Eu estou dizendo o mundo dos Exus, esse guardião do mundo dos Exus, superior. Isso aqui vem do Egito. É egípcio, isso foi descoberto no Egito. Viu? Então, dentro daquele culto que muitos realmente necessitam cultuar, tem uns que pegam essa imagem aqui e vão cultuando e vão acendendo vela e vão fazendo um monte de coisa, achando que está certo. Não. Isso aqui é uma transformação que precisa realmente ter um conhecimento para manifestar o chamado da energia para que as coisas aconteçam na vida. Então isso aqui não é macabro, não, como muitos veem como macabro. Não. É também uma chave de alto poder, de coisas boas, tá, para quem sabe usar. Para quem não sabe usar, vai continuar acendendo vela, pedindo maldade e nunca vai chegar ao lugar nenhum. O que vai atrair ali são aqueles que estão em sintonia com a maldade da pessoa. Vai atrair o próprio negativo que está dentro do cosmos, da carne da pessoa, e vai dar um manifesto ali, mas ele não vai responder. Porque isso aqui tem um poder de ajuda, um poder de sadio, de cura, de muito fundamental da religião. Neste vídeo e nos outros, o senhor deixou bem claro para nós que perguntamos, nós que assistimos, do poder que a palavra tem no sentido da magia. Hoje, o senhor, muito sabiamente, deu uma explicação sucinta, agradável e boa, sem ter que falar o nome da imagem. Por quê? Porque eu vou fazer a mesma colocação que eu fiz para você quando você me perguntou sobre o guardião. Isso. E eu disse para você que se você soubesse onde ele está, podia vir falar comigo que eu queria ter só um pouquinho de conversa com ele. Sim. Então, certos nomes não há necessidade de se pronunciar. Tá. Agora, a imagem em si, ela tem uma somatória de diferentes apresentações. Desse assunto, é possível sabermos alguma coisa do senhor Capa Preta ou não? Eu vou deixar no imaginário. Muito bom. Para cada um ver a imagem como o seu coração e seus olhos enxergam. Mas o senhor percebeu que eu aprendi a conversar com o senhor, né? Existem os príncipes e as suas belezas. Então os olhos só vão enxergar a beleza de um príncipe quando realmente os olhos poderem enxergar. Quando não conseguem